acha de botar esses caras pra dançar pra gente? Aí, os caras estão dançando muito, mano. Imagina eles no clipe, cara. Abre espaço pros caras do momento, que mete e joga dentro e faz você se apaixonar. De Abercrombie, de Christian, é de Arde, é Mel, a Elo Postale. Os caras vão pirar babá quando eu passar com o carro da moda, a mulher da hora. Ai de vagabundo cobiça, ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira. Tá de Vitória, cinco Tite, Antio, Carolina Herrera. E o bonde de Tommy, Lacoste e de Oakley. Tem a Lamborghini e a Land Rover. Quem nasceu pra ser cu, nunca vai ser pica. De uma firma pobre, passo uma firma rica. As mulheres que eu pego são mulher do meu bolso. Faz amor comigo, pede pra tirar foto com meu ouro. Abre espaço pros caras do momento, que mete e joga dentro e faz você se apaixonar. De Abercrombie, de Christian, é de Arde, Janel, Aeropostale. Os caras vão pirar babá quando eu passar com o carro da moda, a mulher da hora. Ai de vagabundo cobiçar, ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira. Tá de Vitória, cinco Tito, Antio, Carolina Herrera. De Abercrombie, de Christian, é de Arde, de Anel, Aeropostale. Os caras vão pirar babá quando eu passar com o carro da moda, a mulher da hora. Ai de vagabundo cobiçar, ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira. Tá de Vitória, cinco Tito, Antio, Carolina Herrera. Antio, Carolina Herrera. Abre espaço pros caras do momento, do momento, do momento, do momento, momento, do momento. Vambora, Nil. Oi, oi. Vambora, cara. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. No quarto pelado com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro.